Rafael, boa noite. Tô bem tranquilo aqui? Absoluta! Bom, vamos ver o problema que você tá tendo. Tá. Qual a configuração hipopatia? Nessa parte eu não tenho como ajudar. Passa essa porra logo! Nessa parte eu não tenho como ajudar. Empresinha do caralho essa de vocês, hein? Tô bem tranquilo aqui? Um inferno! Nessa parte eu não tenho como ajudar. Vocês estão pensando o quê? Bom, vamos ver o problema que você tá tendo. Vamos ver o problema todo? Tô bem tranquilo aqui? Absoluta! Chupar o saco dele! Nessa parte eu não tenho como ajudar. Meu querido, um inferno! Nessa parte eu não tenho como ajudar. Pelo amor de Deus, me manda pro programa. Tô bem tranquilo aqui? Passa essa porra logo! Deixa eu só falar uma coisa. Um inferno! Tô bem tranquilo aqui? Absoluta! Deixa eu só falar uma coisa. Vocês estão pensando o quê? Bom, vamos ver o problema que você tá tendo. Chupar o saco dele! Tô bem tranquilo aqui? Absoluta! Nessa parte eu não tenho como ajudar. Qual a configuração hipopatia? Nessa parte eu não tenho como ajudar. Meu querido, um inferno! Nessa parte eu não tenho como ajudar. Rafael, boa noite.